Bambi Garcia estão pagando na casa, meu amor. Mulher Bambi Garcia estão pagando na casa, meu amor. Vamos lá, Chris Martin.